dá pra se segurar, não. A cana tá brava, a vida tá dura, mas o fundo só não vai me derrubar, não. É preciso viver malandro, assim não dá pra se segurar, não. A cana tá brava, a vida tá dura, mas o tiro só não vai me derrubar. Yeah.